solidão se aproximar e você sentir que a depressão quer te pegar, faça um convite pra Jesus, que ele vem te socorrer. Se todas as portas se fecharem pra você e já não tiver nenhum caminho pra correr, faça um convite pra Jesus, que ele vem te socorrer. Olha para os campos das estrelas do além, veja que Jesus cuida de tudo muito bem. Saiba que você é importante mais do que qualquer estrela.